14 anos, a jovem sensação Ana Montana vai continuar a sua digressão com um concerto esgotado amanhã à noite em Los Angeles. Ouviste bem? Está esgotada em Los Angeles! Olá! Au, au, a agulha mordeu-me. Ai, que dor tão fina. Oh, desculpa, Fermin. Não faz mal, dou-lhe um beijinho. Já passou. Ai, olha só para ti, tu estás um espanto. E vai estar lindo na parte final. Anda comigo. Vamos. Sempre a abrir, sempre a abrir. Para! Au! Romperam-se. Mas que vergonha, eu vou andando. Não olhem para o meu fofo. Ah, não corres esse perigo. Adoro-te, Ana Montana. Importam-se, eu estava a falar ao telefone, topam. É que eu também existo, sabem? E adorava poder falar sem ter de estar sempre a ouvir as palavras do costume. Ana Montana. Yeah, é verdade, miúdo. Eu conheço a Ana Montana. Tenho dois bilhetes altamente para amanhã à noite. Fixe, vemo-nos lá. Preciso de dois bilhetes altamente para amanhã à noite. Desculpa, está esgotado. Vai! Ei, vê as coisas pelo lado positivo. Ele vai sair com a miúda, apaixonam-se, casam-se e ele sai de casa. Eu dou-te os bilhetes. Estou? É, sou eu! Chego daqui a 20 segundos! Fixe! Lali a chegar, 18 segundos! É a tua melhor amiga, Miley. Mais cedo ou mais tarde vais ter de lhe contar que és a Ana Montana. Fica para mais tarde. 9 segundos, traz o sumo. É para já. Boa, 3, 2, 1. Adivinha quem é que conseguiu dois bilhetes para o concerto mais fixe de sempre? Miley, nós as duas, só como grandes amigas, vamos ver a grande, a única, Ana Montana. Não gritaste, Miley? Porquê que não gritaste, Miley? Ah, podes crer, minha. Por dentro ela está a gritar. Algum tempo com o meu irmão. Queres passar tempo com o teu irmão? Ok, se não me queres contar, acho que não tenho alternativa, senão passar o resto da vida a pensar no que é que terei feito para merecer ser tão maltratada pela minha melhor amiga. Para, a verdade é que eu não quero ir, ok? Ok, não há crise. Lá, Miley, como é que se vai? Está tudo bem. Vim buscar ketchup para pôr no hambúrguer. Gostas de maionese? Eu nunca experimentei com estes hambúrgueres. Provavelmente via, mas hoje não me apetece, Miley, porque já estou a tirar o ketchup. Miley! Miley. Olha, o que muita gente não sabe é que... é que também é muito bom para hidratar a pele o ketchup. Olha, não é sensacional? Pois, hidratar. Tens muita piada. Ana, minha mão está mais macia. Uau! Oh, não! Ele é tão fixe e eu sou tão parva! É, ele é que acreditou que o ketchup faz bem à pele. Miley, tu estás completamente caidinha pelo Johnny Collins há meses. Ele achou-te piada. É a tua oportunidade. Ele está sentado ali. Bora! Eu não sou capaz, desculpa. Claro que és capaz. Miley, és esperta, tens piada. E és muita gira. E agora, tu tens a minha pulseira da sorte. Ok. Espera! Macacos no nariz. És tão nojenta. Nenhum à vista, podes ir. Sério, meu? A pele fica mais macia. Olá, Johnny. Oi. Amber! Ashley! Nós íamos para aí. Ai, mas que pena. Oh, mas não se preocupem. Têm lugar ali ao pé dos caixotes. Na mesa dos artolas. Olha, Amber, acho que estás a precisar tirar o bigode. E Ashley? Oh, isso é uma borbulha ou cresceu-te uma cabeça nova? Que nojo! Ok, não ficámos com os lugares. Mas não há crise, pá. A boa notícia é que temos bons lugares para a Ana Montana. Desculpa, mas é que... eu não gosto da Ana Montana. O quê? Olá, amor. Como é que isso vai? Oliver Oaken, e acho que vocês as duas são demais. Continua a sonhar, pá. Estou a contar com isso. Oi, Melga. Ei, como é que isso vai? Ela deseja-me. Oliver, vou dar-te uma notícia chocante. A Miley diz que não gosta da Ana Montana. O quê? A Ana Montana é uma deusa. Eu até lhe beijava aos pés. Na verdade, aqui entre nós, eu um dia vou casar com a Ana Montana. Vou poder vê-la todos os dias, protegê-la do assédio obsessivo dos fãs e pôr-lhe shampoo e condicionador naquele belo cabelo loiro. Oliver, vou dizer isto porque me preocupo contigo. Vai ao médico! Miley, não me obrigues a ir ver a minha cantora preferida sem a minha melhor amiga. Se não aceitares este bilhete, eu vou ter de ir ao concerto aqui com o Sr. Ana Montana. Tu tens um bilhete a mais para a Ana Montana? Falei alto demais, não falei? Ei, pai, estou super nervoso com a minha saída. E bem... vou só dizer uma coisa. Não há ninguém neste mundo capaz de me dar bons conselhos a não seres tu. Filho, não te empresto dinheiro. Olha, tu achas que eu disse isto por dinheiro, pai? Tu magoaste-me. Isto não tem nada a ver com a concessão de um pequeno empréstimo. Eu estava a contar mais com uma pequena dádiva. Eu dei-te o dom da vida, filho. Não abuses. O que é que aconteceu, filha? É Ana Montana, pai. Quer dizer que os miúdos da escola descobriram? Não. Foi tudo por causa de um bilhete para ver a Ana Montana. E se descobrem que eu sou a Ana Montana? Tratavam de maneira diferente. A Lily, acho que não. Estás a gozar? Ela é a sua maior fã. Se ela souber a verdade, vou deixar de ser a Miley de vez. Oh, mas filha... vou dar uma volta à praia. Ei, espera aí, miúda. Primeiro, deixa-me tirar esta batata frita daqui antes que as gaivotas te ataquem. Parece que ela gostou do teu cabelo. E segundo, eu sei que estás preocupada porque achas que se a Lily descobrir vai mudar de atitude, mas ela é a tua melhor amiga. Tu tens de confiar nela. Ao menos pensa em contar-lhe. Ok. Não lhe conto, pai. Pai? Só espero que quando for pai seja capaz de dar aos meus filhos. Não há massa. Também me pareceu. Olá. Posso escrever para o Johnny? Não é para mim, é para o meu irmão. Ele gosta mesmo de ti. Não é que eu não goste de ti, mas ele queria muito ter um autógrafo teu, então eu vim até cá. Por isso posso escrever para o Johnny, meu irmão. Calma lá. Obrigado. Ei, que mãos tão macias. Obrigado, é ketchup. Vou-me embora. Obrigado, não se esqueçam de comprar um CD e uma t-shirt à entrada. Ai, ele é tão fofo. Querida, na tua idade só existem duas coisas que são fofas. Gatinhos e cachorrinhos. Sabes que mais? Detesto usar esta coisa. Parece que estou a beijar a tua tia Clara. Ei, grande concerto. Vou buscar a limusine. A tua mãe ia ficar orgulhosa de ti. Obrigada, pai. Empurra-me, Oliver! Estou quase lá! Não dá para empurrar mais! Estás com os pés na minha cabeça! Salta, Palerma! Para cima! Topas? O que é que tem a tua voz? Fica assim depois dos concertos. Esforçaste demais! Quem dera que a Miley estivesse aqui? A Miley? Quem é a Miley? Não conheço uma Miley. Que nome tão estranho. É a minha melhor amiga! Boa! Então, porquê é que não vais lá buscá-la? Uma boa ideia! Vou ligar-lhe! Não! Sabes, os telemóveis não funcionam aqui. Tem a ver com as paredes e com o cimento e... Ok, ampliaram a rede. Não vais atender? Não, estou a falar contigo, sou bem educada. Ok, não estou em casa. Uau, mas que estranho. Vou dar-te um autógrafo para ela. Então e eu? Sou o teu futuro marido. És mais pálida em pessoa. Ya, sabem, malta, gostei imenso de vos conhecer, mas tenho de ir andando. Espera! Posso pôr shampoo e condicionador no teu belo cabelo loirinho? Não, mas podes levar esta toalha. A toalha da Ana Montana? Eu estou bem! O sangue não sujou a toalha! Bem, eu também vou andando. Força! Sem sequer uma toalha como lembrança. Bye, bye. Nada, só memórias que se perdem com o passar do tempo. Está bem, está bem. Toma. Oh, meu Deus! É a Sharp que tu usaste hoje em cena! Não posso crer! Isto é tão... Ei, eu tinha uma pulseira da sorte igualzinha a essa. Emprestei ontem à minha melhor amiga. É claro que a minha tem escrito Lily atrás e... Tal como esta. Tadá! Lily, sei que estás triste por não ter contado, mas não me podes tratar assim. Por favor, fala comigo. Pensei que éramos amigas, que contávamos tudo uma à outra. Mas parece que me enganei. Já que me escondeste tipo o maior segredo do mundo, Miley Stewart barra Ana Montana. Ok, mas para além dessa cena, gostaste do concerto? É verdade, eu sou mesmo unha com carne com a Ana Montana. Oi, Ana. Aqui a minha amiga queria uma lembrança tua. Jackson, desaparece! É para ti. Unha com carne, topas? Estou mesmo no ir. Lily, vá lá, espera! Eu queria contar-te tudo, mas é que tive medo. Medo de quê? Olha, eu pensei que se soubesses, já não ias querer ser minha amiga. E ias gostar mais da Ana Montana do que de mim. Foi isso que pensaste? Isso é impossível acontecer, Miley. Não me conheces. Já. Conheço. Ok, acabaram-se os segredos. E para o provar, vou mostrar-te uma coisa que nunca mostrei a mais nenhuma amiga. Espera até veres isto. Porquê é que estamos no teu roupeiro? Porque atrás do meu roupeiro está... o meu roupeiro. Eu tenho que ficar com isto. Espera, há mais. Há outro roupeiro? Que número é que tu calças? 36. Eu 37, mas se apertar dá. Espera até a Amber e a Ashley descobrirem. O quê? Temos de lhes contar. O telemóvel. Tiram-me uma fotografia com a roupa da Ana Montana. Não. Isto é uma coisa que mais ninguém pode ver. Este porquê? Quando souberem que eu sou a Ana, vão tratar-me de outra forma. Por isso mesmo! Nós vamos passar a ser as duas super populares! Pensa no Johnny Collins! Podia ser teu se soubesse! Não! Como é que podes ser tão egoísta? Se fosse a minha melhor amiga, fazias isso por mim! Se fosse a minha melhor amiga, ias perceber porque é que não pode ser! Vá lá, não sejas melga, Ana! Ana? Tinha de ser, eu sabia! Eu disse, Ana, foi só um erro, enganei-me! Não, confiar em ti é que foi um erro. A miúda ficou maluca por mim, pai. Foram os meus músculos. Olá, Lily. Acho que as coisas vão correr bem melhor, agora que já sabes o nosso segredinho. Viste a forma como ela te ignorou? Desculpa, mas isto não são maneiras de tratar uma pessoa tão compreensiva, sensível e... Ainda não há dinheiro. Estou tão furiosa! Oh, e vais vingar-te a comer um monte de doces? Não queres conversar? Não! Ok! Tu discutiste? Não, não, não. Passaste mal? Não, não, não. Isto ainda vai sair no jornal. Tu comes doces sem parar. Para, pai! É a pior canção que tu já escreveste. É óbvio que ela não se lembra da canção do Penico, pai. A nossa linda já não rabuja. Se queres dançar, tira a fralda suja. Pai! Isto não tem piada nenhuma. Acabou por acontecer tudo aquilo que eu mais temia. Ela descobriu quem eu era e agora vai deitar tudo a perder. Não podes ter a certeza, Miley. As coisas vão mudar. Tens de lhe dar tempo. Abracinho! Até logo! Virou? Não sei não. Acho que me faz sobressair muitas ancas, Fermin. Olha, a culpa não é do vestido, miúdo. Olá, malta, desculpem. Ei, altamente! Pai, ele bateu com a cabeça. Sabes que mais, filho? Fica-te bem, mas não liga com os sapatos. Ok, fixe. Continuem com as piadinhas, mas tu não estavas cá, ele precisava de provar e além disso vai pagar-me. Por isso teve de ser. Para a próxima prova um vestido com mangas e desodorizante. O que é bom é para se ver. O que me faz lembrar que tenho outra roupa fantástica à minha espera. Diverte-te. Então, Farmin, quanto é que te devo? O miúdo não leva muito, cobrou 20 dólares. Pai! Foi ideia tua? Ei, ele estava a precisar de dinheiro. E assim sempre damos umas gargalhadas. Alerta, Lily. Ei, Farmin. E se fôssemos até lá fora para as meninas ficarem mais à vontade? Ok, mas a minha pele é muito sensível. É melhor ir buscar o protetor. Poupa-me aos pormenores, cowboy. Mas que grande cowboyada. Uhul! Ibiai! Ei, posso falar contigo? Com a Miley ou com a Anna? Com a Miley. Ela agora não quer falar contigo. Espera, Miley! Desculpa ter-te chamado Anna, mas eu estava impressionada. Tens de me dar tempo para me habituar. Então, e se não fores capaz? E da próxima vez que fores gozada pela Amber e pela Ashley? Vais contar-lhes tudo, não vais? É claro que vou ter vontade, mas não conto. E sabes porquê? Porque tu és a minha melhor amiga. E quando eu estava no meu quarto, irritada, eu queria era falar contigo. E não com a Anna Montana. Bem, já disse o que tinha a dizer, mas... Bom, tchau. Aqui vou eu! A caminho da porta! Depois de ter feito o melhor pedido de desculpas possível! Ainda à espera que ela me perdoe. Estou quase lá. Tens mesmo veia dramática. Amigas? Acho que não me estou a pagar o suficiente. A mim também não. Nós ficámos na primeira fila. Que a Ana sorriu para nós. É verdade. Grande coisa. Vim esta toalha. Foi ela que me deu no seu camarim. É um facto. Já. E a mim deu-me esta sanduíche. És patético. É um facto. Ignora-as, Oliver. Não vale a pena. Um momento. Ele está a dizer a verdade e ela também deu uma coisa à Lily. O que estás a fazer? Já vais ver. É a sharp da Anna Montana. Que máximo! É do concerto. Já. Foi a Anna que lhe o deu. Mas sabem uma coisa? Vocês são muito mais fixes do que eu. Fiquem com ela. Oh, meu Deus. Passa para cá. Nem penses. Porquê é que tu lhe a deste? Eu acho que sei. É da Anna Montana. É, pô! É o Wednesday!